moral. Diga, Leitão. Na moral, na moral. Só na moral. Na moral. Yeah. Na moral, na moral. Só na moral. Na moral. Viver é do meu capaz. Pode fazer. Pensamos mais. Fica vivo pra variar. Quando tudo parece não ter lógica, bombas de amor, tiros de amor, drogas de amor. Se viveram na moral, na moral, comportamento supernatural. Quer ficar no sapato, na humilde, pra pintar tudo que existe por dentro de bom. Deixa aparecer, deixa acontecer, super na moral. Na moral, na moral. Thank you. ficar. Com violão escrevo esse lamento. Pois como molha a água a pedra, meu canto encerra o seu esquecimento. Não sei por que você insiste em demorar. Jaraguá ou na Guiné, de charrete ou caminhão, de carro ou caminhando a pé, eu vou. Jaraguá ou na Guiné, de charrete ou caminhão, de carro ou caminhando a pé, eu vou. Tem espinho, você pode se arranhar. Se